alternativo, isso que é que ele fala. Estelando a presente, conseguiu o sinal da nossa visual. Gente, modificado ao 0605, descido até 2 mil pés, isso que é que ele fala, aguardando transferência de comunicações. Descendo para 1500, visual com a 17, Whisky Yankee Uniforme. Gente, torre agora 118.6, Whisky Yankee Uniforme, bom pouso. Obrigado, amigo. Bom dia, bom serviço. Aquilo Bravo, estou autorizado a descida para 2 mil pés, o ajuste 1020, livre LS, reporte estabilizado. 2 mil pés, comandante, vai tomar estabilizado, levar aquilo Bravo. Localizador Lima Quilo Bravo. Tenente Lima Quilo Bravo, TUI 18-6 Pouso. Obrigado, bom dia.